de luzes e reflexões, abertura do pensamento, luzes douradas fluindo, reflexões, e nos menos que esses só os mais, abertura dos sentimentos, abertura do coração para crianças e afligidos pela fome, sofrimento e decepção, equilibrar o que vem e o que vai. Equilíbrio em esse que pode, equilíbrio no ato e de agir. Nós também falar de culturas que são as remessas de educação. Nós também falar de esforço e vontade. Nós também falar de crianças desabrigadas por abuso ou doenças selados com legado que não deve ser. Há monte de dinheiro no mundo. Muito deste mal distribuído, mas também pessoas fazem esforços para distribuir melhor. Abertura do pensamento, luzes douradas fluindo, reflexões em os menos que se só os mais. Abertura dos sentimentos, abertura do coração para os afligidos pela fome, sofrimento e decepção. Equilibrar o que vem e o que vai, equilíbrio nesse que pode, equilíbrio no ato e de agir.